Colombia. Princesa da favela e minha buceta é viciante. Vem provar o gostinho dela, novinho, tô instigante. Vem chupando no talento, meu grelhinho de diamante. Vai, vai, meu grelhinho de diamante. Vai, vai, meu grelhinho de diamante. Vai, vai, meu grelhinho de diamante. Vai, vai, meu grelhinho de diamante. Chupa tudo no talento, no pique do lambi-lambi. Bota tudo na boquinha, meu grelhinho de diamante. Vai, vai. Princesa da favela, minha buceta é viciante. Vem provar o gostinho dela, novinho, tô instigante. Vem chupando no talento, meu grelhinho de diamante. Vai, vai, meu grelhinho de diamante. Chupa tudo no talento, no pique do lambi-lambi. Bota tudo na boquinha, meu grelhinho de diamante. Vai, vai, meu grelhinho de diamante. Vai, vai, meu grelhinho de diamante. Chupa tua buceta, chupa teu grelhinho. Chupa tua buceta, chupa teu grelhinho. Lá em cima, lá em cima. Vem devagarinho, chupa tua buceta, chupa teu grelhinho. Chupa tua buceta, chupa teu grelhinho. Tu acha que eu vou forte, mas eu vou devagarinho. Chupa tua buceta, chupa teu grelhinho. Chupa tua buceta, chupa teu grelhinho. Lá em cima, devagarinho. Chupa tua buceta, chupa teu grelhinho. Chupa tua buceta. Tu acha que eu vou forte, mas eu vou devagarinho. Chupa... Vai, vai, meu grelhinho de diamante. Vai, vai, meu grelhinho de diamante. Chupa tudo no talento, no pique do lambi-lambi. Vai, vai, meu grelhinho de diamante. Ela quer me guarda. Toma na língua de meu grelhinho de diamante. Ela quer me guarda. Toma na